para, que isso, não é desse gosto que a gente vai falar não, é desse daqui, ó. Começando aqui o nosso primeiro podcast, If You Have Ghost, primeiro podcast dedicado à banda Ghost na internet. Claro, se você conhece algum aí, e eu não, você manda aí pra mim, porque eu procurei e não achei nada. Então, vamos aqui dar início ao nosso primeiro programa, nosso programa de número 1. Não estranha aí se qualquer falha, qualquer erro, é o primeiro programa, nosso meio que o nosso programa piloto. E neste programa nós iremos falar um pouquinho do início. Na verdade, eu quero fazer uma linha assim, uma timeline. Vamos falar das demos, dos singles e vamos pegar. Bom, antes de começar a falar, para quem não me conhece, eu sou Danilo de Almeida Souza. Já fiz alguns outros podcasts aí na internet, nada muito expressivo. Mas agora eu queria pegar fazer alguma coisa sobre música que eu gosto muito e ultimamente eu tenho, não me relacionado assim, mas tenho falado muito de Ghost. Algumas pessoas que devem estar ouvindo aí me conhecem pelo canal que eu fiz uma série de vídeos sobre o show que aconteceu em São Paulo no dia 5 de setembro. Eu fiz uma série de vídeos e eu queria continuar falando da banda, porém vídeo pra mim ia ficar meio complicado. Então eu resolvi fazer esse podcast aqui, espero que ele dê certo, que ele vá pra frente, que o pessoal escute, participe. Eu vou contar com a participação de todo mundo, que eu sei que a turma aí que gosta de Ghost é uma turma muito dedicada, uma turma muito legal. Fiz algumas amizades por ouvir a banda e gostar da banda. Então vamos lá, sem mais delongas, neste primeiro programa aqui do If You Have Ghost, o que eu vou falar um pouquinho, não vai ser muito comprido, não quero deixar os episódios tão compridos, talvez fiquem compridos devido às músicas que eu vou colocar. Nem sempre eu não vou poder colocar todas as músicas, claro, senão ia ficar um programa enorme, mas do disco que eu falar, ou do que eu falar, eu vou botar uma música aí pro pessoal escutar, pra quem já conhece, relembrar, e pra quem não conhece, poder conhecer melhor a banda aí, né, que essa é uma banda que ultimamente vem sido, o Judas, né, do rock and roll, ela vem sido pedrejada, ela vem sido castigada duramente, o pessoal meio cabeça fechada que não tá a fim de ouvir coisa nova, não tá nem aí, só quer saber de xingar os caras, porém, alguns fãs estão aí, os fãs são poucos, porém, são fãs dedicados, eu sou um deles, conheci a banda aí em 2013, no comecinho de 2013, fiquei apaixonado pelo som e pelo visual dos caras, e no final de 2013 eu tive a oportunidade de poder vê-los pela primeira vez, junto com o Slayer e com o Iron Maiden, pô, foi de arrepiar o show. E em setembro agora de 2014 também pude ver os caras de novo. Bom, vamos parar de enrolação e vamos aqui puxar um pouquinho aqui, né? Pra quem não conhece, tá ouvindo falar pela primeira vez, não sei se vai ter alguém que não conheça, mas se você não conhece o Ghost ou no estado, muita gente vai ver Ghost um B e um C. Por que um B e um C? Nos Estados Unidos, por questões de copyright, essas coisas, porque o nome Ghost é um nome comum, né? É um nome aí que você fala fantasma, não, os caras precisaram colocar esse BC lá nos Estados Unidos por questão de direitos de nome, de imagem, de copyright, essas coisas. Ou seja, é Ghost, eles já falaram que é Ghost, não tem nada de BC não, de B e C, isso aí é só lá nos Estados Unidos, mas é uma banda sueca. A Suíça tem, eu tava ouvindo alguns programas falando sobre essas bandas, tem muita banda assim expressiva lá, cara. E agora o Ghost tá aí pra levar o nome desse país aí mais longe, né? Os caras que tocaram no Rock in Rio, um episódio que muita gente quer esquecer, tocaram já praticamente no mundo inteiro, quase. Eles são da cidade de Linköping. Se eu falei errado, né? Mas eles são da cidade, os caras se juntaram. Aí tem data e histórias de 2006, 2007, mas assim, que eles realmente começaram a fazer alguma coisa juntos foi em 2008, né, que é oficialmente assim a data de nascimento da banda, e que são caras que de outras bandas, né, que ou saíram e deixaram outras pessoas na formação, ou que a banda acabou, e eles formaram um grupo ali do pessoal da cidade ali pra tocar. Porém, ninguém sabe quem é. E é uma coisa que eu quero deixar aqui já falar no primeiro programa, que eu não vou ficar discutindo muito a questão da identidade dos caras. É, se caso isso vir acontecer, aí algum dia a gente ainda estiver com o programa no ar, a gente vai discutir e tal. Muita gente acha que é um, outra gente acha que é outro. Bom, é uma coisa que eu não vou discutir muito, porque pra mim a graça da banda é essa teatralidade, essa coisa que a gente não sabe quem são. São os Nameless Ghosts, né? Meio que os fantasmas sem nome, né? Os caras que não assinam música, né? São tudo Go-Reaters, Nameless Ghosts. Isso é legal. E o Papa, que é outra figuraça, assim, que a gente tem aquela figura dele. Enquanto eles não revelarem quem eles são, vamos continuar nessa pegada, né? Porque essa que é a graça do negócio. Bom, então, resumindo, os caras se juntaram em 2008, mas eles foram ter um registro, assim, áudio, só em 2010, que é nesse episódio aqui. Eu vou falar só dele, vou tocar dois sons aí desta demo. É titulada Demo 2010, né? Pros caras, né? Demo, esse nome cai bem, né? Mas é que eu vou tocar aqui pra vocês aqui. De primeiro eu vou mandar a Prime Mover, que ela tá no... Ela veio sair depois no outro CD, a gente vai falar, né? Mas ela estava nessa demo 2010. Vocês podem ouvir, vai notar uma diferencinha aí de vocal, de instrumental, mas é tudo bem. A banda estava no começo. Então, vamos tocar aí Prime Mover, da demo 2010, e a gente já volta. Eternal slave. Continuando aqui, galera, vamos. Bom, é pra você que tá ouvindo e gostou do som, você já falando, se você não conhecia e tá sendo apresentada a banda, dê uma chance pros caras. Os caras têm uma proposta bacana, que muita gente xinga eles é por eles ter esse visual agressivo, esse visual black, death, essa coisa mais forte, cantar e fazer o som do jeito que eles fazem. Bom, eu não vou falar agora nesse episódio qual é a minha opinião sobre isso, porque senão vai ficar muito comprido, mas eu vou fazer um programa dedicado só pra falar disso, da parte do Ghost, que muitos falam, ah, traíram o movimento do metal, sei o que, mas os próprios caras já falaram que eles não são heavy metal, eles são uma mistura de um pouco de tudo, tem rock dos anos 70 ali, aí tem um pouco de pop rock, tem um psicodélico, tem um pouco de metal, os caras são um pouco de tudo, não uma coisa só que tem que ser rotulada, entendeu? Eles têm muito estilo inspirado assim, som dos anos 70, tem até surf music, cara, né? Na Zombie Queen, que também vai ser outro episódio, que a gente vai falar sobre letras e influências e capas, vai ter muita coisa aí. Bom, esses caras, velho, já como eu já falei, né, da Suécia, Linköping, foram a banda realmente, assim, começou a fazer alguma coisa em 2010, que aí veio essa demo, depois veio um single também, que depois a gente vai deixar pra falar mais pra frente, não vou falar agora desse single, mas saiu daí três sons que depois foram parar no primeiro CD, que são três sons muito bons, né? Nós já ouvimos aqui Prime Mover, e logo daqui a pouco eu tocarei outra pra vocês aqui. Mas é isso, o primeiro episódio não quero deixar muito extenso, né? Pra galera ouvir aí e já querer ir embora, vou deixar ele bem curtinho. E falando aí, se você conhece algum podcast que já fale só sobre a banda, você manda aí pra gente poder falar também, porque eu procurei, não achei nada, né, relacionado a vários episódios, assim, falam dos caras, mas eu não achei nenhum que seja inteiramente dedicado. Bom, no blog lá, pra quem tá ouvindo no blog, já tá vendo aí as coisas que tem, eu vou tentar colocar alguma notícia, download, vídeos e tal, e aqui no podcast fazer o programa. Eu vou tentar colocar os episódios também no YouTube, no canal do YouTube, vocês procurem lá, If You Have Ghosts Podcast, vou deixar aí também no post, se você estiver vendo, não estiver vendo no post, se estiver vendo aí, sei lá, no vídeo ou em algum lugar aí, você vai lá no blog, ghostpodcast.blogspot.com. Também temos o nosso Gmail lá que você pode participar. Eu conto realmente, galera, com a participação de vocês. Seja enviando sugestão de tema, crítica. Assim, o que eu vou falar aqui não é nada... como eu posso dizer? A verdade. Não é que eu tô falando, se eu falar alguma coisa errada, vocês virem, se vocês ouvirem aí que está errado, vocês mandam lá falando pra mim, ou comenta aí. Vocês podem comentar aí nos comentários do blogger ou usando o Facebook. Eu vou ler, vou tentar ler, falar o nome de todo mundo aqui. Quem quiser enviar arte também, fica à vontade para enviar arte, que eu vou fazer questão de falar de todo mundo, de pelo menos de quem eu conseguir aqui no programa. Bom, como o primeiro programa é falar só mesmo assim um pouquinho do início dos caras, que são integrantes de outras bandas, que foi se desformando, né, como eu achei em alguns lugares. Eles foram se desformando, eles formaram ali uma galerinha para tirar um som e tal. E como eu falei só da primeira demo, eu quero deixar os outros CDs, não quero falar de todos aqui num episódio só, ele vai ficar meio curtinho mesmo. Eu vou tocar aí outro som que tá nessa demo de 2010, que é um dos sons que hoje é considerado um dos mais legais, que o povo mais gosta, assim. Não podemos dizer ainda que é um clássico da banda, porque a banda é recente, a banda é nova, então dá tempo de falar o que é clássico e o que não é. Mas nesse primeiro CD aqui, eu vou deixar, nesse primeiro programa, eu vou deixar aqui pra vocês dessa demo 2010, a versão de Ritual, a primeira música da demo, que já os caras chegaram com tudo também. Vocês vão até ver uma diferencinha aí, invocar, era o começo, não tinha como, né? E eu vou deixar aí pra vocês ouvirem versão de Ritual, que tá na demo, que é muito foda, cara, esse som aí. Mais pra frente eu com certeza vou tocar ele de novo, não tem como não, né? Mas é isso, se você gostou, não esquece de... A gente ainda não tá com página no Facebook e tal, pra... Vamos sentir como que vai ser primeiro e pá, e aí depois a gente... Vai em página no Facebook, Twitter, se der. Por enquanto, vocês acham a gente em ghostpodcast.blogspot.com. Tem também no YouTube e o Gmail, ghostbc, podcast@gmail.com. Você envia lá suas sugestões, tudo aí que vocês quiserem participar, eu vou falar de todo mundo. E é isso. Fiquem aí com a Ritual, que está na demo de 2010, e até o próximo programa. Se você ouviu, dê aquele feedback pra gente saber que vocês estão ouvindo. E é isso, galera. Muito obrigado pra quem ouviu e tchau! Smells of death.